Você sabe, você sabe. O vento bate, nós balança, mas não cai. Tudo que vai volta, por isso que eu tô na paz. Passo pela porta, essas neuroses se desfaz. A corrida continua e aliás, ó, 15 conto nesse pé de thai. Direto do Katetizu, tropa do gorila. Dilata a pupila, ó, vê se não vacila. Horizonte, céu azul, só não atrapalha o clima. Dentro da mochila eu tenho 10 quilos de rima. Ouro e blusão da bala, se eu sigo o caminho. Cuidado quando for tentar que eu não ando sozinho. Irmão, nós rima pra caralho, então pega a visão. É mais que profissão, isso aqui é tipo diversão após horário. Pela cultura eu faço o necessário. Pelas minhas meninas eu tô atrás desse salário. Eu já não enxergo mais adversários, é. Ao invés de velórios eu prefiro aniversários. Tá ligado? Quando pega a pena os cara reza assim, na cara não. Ela quer o cara, eu fecho a cara, mas sou um cara bom. Já foi a época da inteira, agora é era da colheita. E tudo que eu quero vem pra minha mão. Não estava disposto a esquecer seu rosto, ah. Se não fosse o Mike, seria um oitão, tá? Lembra que eu te mostrei todos os meus sonhos. Te falei que eu tenho insônia, que não é pra dormir, que eu usava o colchão. Ela não é gibi, só amor do pai. Foi bebê bumbi, ela é muito má, ela é muito má. Igual gorila, ela jogou um verde. Eu tô pra aprender, não pra ensinar. Pousei, eu tava em London, fumei um bom em Rondônia. Na Espanha eu sou um bombom, garota flexiona. De 10 em 10 sem flexão me condiciona. Fode quem te fode, ama quem te ama. Atividade, nós tá sempre na missão. Empresa na Ásia é só papo de milhão. Tá com fogo nessa planta, nessa seda do gorila. Porque dentro dessa gata parece até um vulcão. Pros que tentaram, ficaram no chão, é claro. Para as ligação, a carteira virando aquário. Eu tô fumando vários, sofrimentos já passaram. Agora pergunta boa que os moleque estouraram. Ela é devota do budismo, então eu levo pra Tailândia. Meditação, equilíbrio, nós fumando muita ganja. De jet ski, azimuth, eu tô em busca de oásis. Mantendo a paz de espírito, com a mente eu fiz as bases. Hoje tem luxo, hoje tem ouro, mas lembrar de ontem. Foi o sentimento desses versos que mataram a fome. E nessas ruas, cada esquina sabe o meu nome. A cada rima que eu escrevo com suor e sangue. Todo dia ela olha pro sol, sai correndo pro mar. É brisa do verão, ela adora o gostinho de sal. Biquíni no bundão, só marola com a cerveja na mão. Toda noite ela quer se distrair, observa o luar. Não tem como fugir. Uma mistura de tequila com mel. Limonada do céu, com beijo de açaí, ah. Ela se sente em casa. O mundo é uma ilha, o coração é o guia. Só bater as asas, ah. Sabia nessa correria, deixou só saudade. Quando chega na cama, perde a linha. Ela desencana porque é linda. Beija sem roupa, fala besteira. Fica maluca porque é bonita. Solta toda louca na sua boca, querendo se entregar pra vida. Ela sabe como é que vive, doidinha com álcool na saliva. Querendo só liga pra você. O tempo é curto, então pode correr. Um alto risco pra tu se perder. Nada se compara.